Não quero esse doce morrer de amor sem fim. Essa dor da saudade é um mar estrangeiro. Não quero adeus nem ser tão só. Sem rumo, sem remo, o vento virando o tempo. É tempo bom, ai, sem temporal. O amor é uma onda maior que as ondas do mar. Quero amar de verdade teu corpo inteiro. Esqueço a dor, tudo é verão. Estrela ilumina teu rosto, é noite linda. A onda vai, o barco vem. É tempo bom, sem temporal.